Esta semana, no Esta Semana... As prendinhas de Natal que vão ficar nas lojas, sacos azuis absolvidos e análises musicais muito parecidas. Tem agora início Esta Semana, um dos programas recentes da Antena Web. Neste espaço, o Nuno Miguel, eu mesmo, vai fazer um apanhado, um resumo de alguns dos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias, com um resquício de opinião e crítica, quando entender que se justifica, que é quase sempre. Quais os temas abordados? Ora, vários, desde política, sociedade, desporto, música, irá depender de semana para semana. O Governo anunciou na quinta-feira que os portugueses vão pagar um imposto extraordinário. O valor é equivalente a 50% do subsídio de Natal acima do salário mínimo nacional. Será aplicado só este ano, 2011. A medida foi anunciada durante a apresentação do programa do Governo na Assembleia da República e deverá render cerca de 800 milhões de euros aos cofres do Estado. Os sacrifícios são pedidos a 3 milhões de contribuintes. De fora, fica 500 mil de pensionistas e 1,4 milhões de sujeitos passivos com menores rendimentos. É uma espécie de confisco extraordinário idêntico ao que os portugueses conheceram em 1982. E, adivinhem só, Pedro Passos Coelho anunciou assim um imposto extraordinário que contraria o que afirmou várias vezes quando era líder da oposição. Em primeiro lugar, sempre disse ser contra os novos aumentos de impostos. Depois, mais tarde, afirmou que, num limite, preferia aumentar os impostos sobre o consumo aos impostos sobre o rendimento. E, finalmente, fez, tal como José Sócrates, um anúncio ambicioso de corte de despesa pública sem especificar, pelo menos para já. Tendo em conta a brutalidade que é, existe-se uma explicação. Mais do que afirmar que é uma medida preventiva, só há uma aceitável. As contas públicas estão, de facto, muito pior do que sabemos. E, convenhamos, não chegam os números do primeiro trimestre do ano para justificar tal medida. Que novidade, um político a agir contra o seu discurso. Tal como Jerónimo Sousa disse no debate de quinta-feira à tarde, eu não ouvi o atual primeiro-ministro falar sobre este tipo de medidas durante a campanha eleitoral. É que se tivesse falado, eu queria ver o resultado do PSD no dia 5 de junho. Pois também eu queria. Na sexta-feira, o Tribunal de Felgueiras absolveu Fátima Felgueiras de um crime de peculato no âmbito do processo Saco Azul, lembram-se? Com esta decisão, a antiga autarca fica ilibada dos 3 crimes a que tinha sido condenada no primeiro julgamento, visto que os 2 restantes foram declarados prescritos pelo Tribunal de Relação de Guimarães. Para Fátima Felgueiras, este processo foi uma encenação, diz ela, que resultou de combates políticos pouco nobres, diz ela outra vez. A ex-presidente da Câmara de Felgueiras mostrou-se satisfeita com a absolvição e lembrou que viveu momentos de muito sofrimento por se sentir injustiçada. Sendo figura tão isenta e ilustre, até já foi convidada e será a presença garantida num programa de Manuel Lisgocha. Desde que não venham dizer que combate fui eu. Também na sexta-feira, Dominique Strauss-Kahn voltou a ser notícia. O antigo diretor-geral do Fundo Monetário Internacional, o FMI, foi libertado... FMI? Nunca ouvimos falar disso, não. FMI. Ele foi libertado da prisão domiciliária, mas terá de continuar nos Estados Unidos da América até o fim do processo. Acusado da violação de uma funcionária de limpeza de um hotel nova-iorquino, Strauss-Kahn, irá ainda receber de volta o dinheiro que pagou de caução. Convém que o homem é pobrezinho. Sem surpresas para os mais céticos, a reviravolta no caso deveu-se à alegada falta de credibilidade da mulher que apresentou queixa por abusos sexuais, a qual é reconhecida pela própria acusação. O procurador do caso diz que a empregada do hotel admitiu perante o júri que mentiu sobre o incidente. A defesa da mulher alega que a sua cliente tem provas materiais da agressão. O New York Times publicou, no entanto, novos detalhes que complicam ainda mais a credibilidade da vítima, da alegada vítima. O gabinete da Procuradoria de Nova York possui, segundo o Times, uma gravação do telefonema feito entre a mulher de 32 anos e o seu namorado, que está preso numa prisão do Arizona por posse de droga. Segundo um investigador citado por um jornal, pelo New York Times, a mulher terá dito nesse telefonema: não te preocupes, este tipo tem imenso dinheiro. Eu sei o que estou a fazer. Mas então o que é que ficamos? Não sei, mas verdade ou mentira, o antigo diretor do FMI, não poderá deixar Nova Iorque. A próxima audiência vai realizar-se a 18 de julho. Pelo menos já marcada para esse dia. Há muitos anos que o Mónaco esperava por este momento. O empedernido, nem sei o que é que isto está a dizer, solteiro, suavizou. E finalmente assumiu a relação com uma mulher já querida pelos monegascos como nova Altreza. Altreza? Alteza Sereníssima. Os súbditos anseiam por descendência legítima, de modo que o Mónaco possa continuar com toda a propriedade nas mãos da dinastia Grimaldi. Charlene disse sim, primeiro, e Alberto confirmou em segundo lugar para ter a última palavra, mas sorriu para desanuviar o ambiente. A oficialização do matrimónio foi feita em dialeto monegasco, francês e inglês. O casamento civil foi na sexta-feira, o matrimónio religioso teve lugar ontem. São notícias importantes que acabei de dar. Mas calma que ainda não acabaram. É que depois da festa, vem a verdadeira festa. Surge rumor sobre um terceiro filho ilegítimo de Alberto. Logo um dia depois da junção oficial de Alberto II e Charlene, o pequeno principado do Mónaco volta aos rumores que, ao que parece, quase estragaram a festa e quase cancelaram o evento. Todos falam agora de um terceiro filho ilegítimo do príncipe. Ou seja, só novidades que dou hoje. Também na sexta-feira, bem, se na semana passada era só segunda-feira, hoje poderia fazer um programa só com acontecimentos de sexta-feira. Com uma voz cansada e emocionada, Hugo Chávez admitiu em direto na televisão da Venezuela estar a enfrentar um cancro, confirmando as suspeitas sempre negadas pelo seu governo. Visivelmente mais magro e a falar a partir de Cuba, onde está internado desde o dia 10 de junho, Chávez adiantou que se submeteu a duras cirurgias, a última das quais para extrair um tumor maligno detectado ao fazer exames devido a um abscesso pélvico. A confirmação pelo próprio presidente venezuelano lançou especulações à volta do futuro da Revolução Bolivariana e do próprio país. As dúvidas surgiram pela primeira vez 13 anos depois de Hugo Chávez ter chegado ao poder, com as informações sobre a gravidade do seu estado de saúde a alterarem a imagem do chefe de Estado, passou de um homem forte e com personalidade a um comandante com expectativas de recuperação e de vida desconhecidas. José Carrasqueiro, por exemplo, que é professor de Ciência Política da Universidade Simón Bolívar, diz que as incertezas levam a especular sobre o futuro político do país, apesar de não ter havido uma alteração do ritmo normal da nação, e não se percebe ainda um vazio do poder, porque a estrutura governamental continua a funcionar. Por mim, boa viagem. Vamos lá ao desporto. Ontem arrancou a Volta à França em bicicleta deste ano. A edição do Tour 2011 começou com uma vitória do belga Philippe Gilbert. Mas a verdadeira surpresa foi o arranque azarado de Alberto Contador, que perdeu mais de um minuto para o grande rival Andy Schleck. A queda do espanhol, que venceu a corrida no ano passado e é o maior favorito para vestir a amarela em Paris, fez com que perdesse 1 minuto e 20 segundos para os da frente logo no primeiro dia. Na edição do ano passado, o azar perseguiu Andy Schleck, que entregou a vitória a Alberto Contador. Agora, logo a abrir, o guião escreve-se ao contrário. Ora, um luxemburguês Schleck comentou de imediato: "Uma etapa como esta é um grande resultado para nós. Faço sempre questão de estar perto do topo do pontão nos últimos 25 km de cada etapa." O outro caiu. Foi uma grande etapa. Sinceridade acima de tudo. Muito bem. Alberto Contador terá respondido, segundo fontes contatadas por mim há 2 minutos. Contador disse: a culpa é do doping. Verão é sinónimo de festivais de música em Portugal. Hoje vamos ao Delta Tejo. Por acaso estou a ouvir aqui na rádio esta hora. Ah, não. Começaram agora as notícias. Ah, sacanas. Que é tema de destaque no Quotras da Música desta semana. O Delta Tejo, não as notícias. Na sexta-feira, outra vez. Na sexta-feira foi Yuri da Cunha quem brilhou. 17 mil pessoas estiveram no Alto da Ajuda. A Antena 1 tem transmitido muitos concertos nestes 3 dias, o festival acaba hoje, e já numa espécie de rescaldo da primeira noite, entre elogios a outros grupos ou artistas, Edgar Canelas e Ana Sofia Carvalheda comentaram que o concerto do GNR com a orquestra GNR, ou seja, Grupo Novo Rock com a Guarda Nacional Republicana, esse concerto foi o melhor. Uma combinação fantástica, uma qualidade de som estrondosa, bem melhor que o concerto no Pavilhão Atlântico, diziam eles. No Diário Digital, li isto, e passo a citar: "No palco maior do Delta, a noite começou como acabou, atabalhoada. Por muitos ensaios que possam haver, e não é líquido que tal tenha acontecido, os GNR e a GNR não se dão bem. Não há sintonia entre a irreverência pop de Reininho, Tony e Romão e o classicismo da orquestra. Ainda não foi desta que a imagem de decadência do grupo Novo Rock se esbateu. No final, estou a continuar a citação, Sean Paul provou por razão deixou de estar na órbita das atenções. É verdade que o som não ajudou, mas o próprio também poucas vezes se revelou à altura da expectativa. E o medley de êxitos reggae acabou por envolvido numa amálgama em que coesão fez falta. No outro palco, o cenário não foi muito mais animador, com o coletivo Zeca Sempre a transformar o legado de José Afonso em música de feira. O Amor Eletro a comprovar por que razão é uma das piores notícias que a música portuguesa recebeu. E Pete das Estações, e Pete Dazuc e Pedro Casanova a encerrarem a noite do Festival dos Países Produtores de Café com uma elevada produção de azeite. Será que viram os mesmos concertos? 7 dias tem uma semana, 7 temas abordados hoje. Termina aqui a quinta emissão de esta semana. Voltamos daqui a 7 dias. Sim, porque uma semana tem 7 dias, não tem 8.